acontece máximo. Elas querem ver nós glock, ver se é X pelo novo. O lance olha aquele corte, tá bonito e estiloso. E a não ver como as tardes de cantar na base do novo. E se eletrizante do Acará. Moça da massa no bloco, XS máximo. Elas querem ver nós de glock, ver se é X pelo novo. O lance olha aquele corte, tá bonito e estiloso. E a não ver como as tardes de cantar na base do novo. E se Eu não vi.